imaculada, todo dia iluminada, todo dia consagrada, em nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha mãe, a lua, todo dia imaculada, todo dia iluminada, todo dia consagrada, em nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto mais eu me arrependo, mais eu vejo a luz do teu perdão, clareando a escuridão. Ó minha mãe, a voz eu peço, dai-nos a vossa bênção. Quanto mais eu me arrependo, mais eu vejo a luz do teu perdão, clareando a escuridão. Ó minha mãe, a voz eu peço, dai-nos a vossa bênção. Ó minha mãe, a voz eu peço, dai-nos a vossa bênção.